e do sentimento de mudança. Que o Natal renove em nossos corações a fé, a esperança e o amor. E que 2025 seja um ano de conquistas, saúde e prosperidade para todas as famílias. Juntos podemos seguir transformando nosso futuro. Um feliz Natal e um próspero ano novo. Abraços fraternos, Dr. Eduardo Mello. A Lanchonete e Sorveteria Triunfo deseja que o seu Natal seja iluminado e que o ano novo venha com muitas realizações, saúde e paz. Agradecemos a confiança ao longo de 2024 e esperamos continuar ao seu lado em 2025. Feliz Natal e um próspero ano novo. São os votos de Neguinho e Hilda, da Lanchonete e Sorveteria Triunfo, aos seus clientes, familiares, amigos e colaboradores. 87,9. Neste Natal, celebramos o nascimento de Cristo, o maior presente de Deus para a humanidade. Que a sua luz ilumine nossos lares. Agradecemos por sua confiança e por permitir que as lojas Liosa façam parte da sua vida. Nosso desejo é que o espírito natalino inspire momentos de união, fé e renovação em sua família. Que o menino Jesus abençoe cada dia do próximo ano da sua vida. Feliz Natal e um ano novo cheio de bênçãos. Lojas Liosa, tudo em um só lugar. Escute agora a mensagem do Serra da Sorte. É tempo de celebrar e agradecer. Que o Natal traga paz e que o ano novo seja cheio de felicidade e sucesso. O Serra da Sorte agradece sua confiança em 2024 e espera continuar ao seu lado em 2025 com prêmios toda semana para você. Boas festas. São os sinceros desejos de Valdecir e de toda a equipe Serra da Sorte aos amigos e clientes triunfenses. 87,9. Que o espírito de Natal encha seu coração de alegria e amor e que o ano novo traga a você e sua família saúde, paz e sucesso. O vereador Leonardo da Areia, Souza Construções e Reformas e LED São José Elétrica agradecem aos familiares, amigos, correligionários, clientes e a comunidade em geral pela confiança e desejam um 2025 repleto de conquistas e grandes momentos. Feliz Natal e um próspero ano novo. É Natal e isso nos lembra que sempre deve haver esperança e amor em nossos corações. Que a paz e a união estejam presentes em seu lar e que o ano novo venha com saúde, prosperidade e felicidade. Em 2025, a RM Conveniência, localizada próxima à ponte, continuará comprometida em oferecer o melhor para vocês. Agradecemos a confiança e por fazerem parte da nossa jornada. Boas festas. RM Conveniência. Acompanhe nossa programação ao vivo no aplicativo exclusivo da sua rádio. Baixe agora nosso app Triunfo FM na Play Store do seu smartphone. Acesso livre na Triunfo FM. De volta aqui no Acesso Livre, 4:53. Estamos de volta na sua terça-feira, último Acesso Livre do ano com a sua amiga Priscila e ele. Comunicando, João Edmilson. Abriu o João. É verdade, o comunicador adulto quase idoso e adulta bem jovem, Priscila V. Olha aqui a nossa querida Maria José Viana, interage com a gente e pede sucesso, olha, de Padre Marcelo Rossi, sonda-me, Senhor, um abraço pra ela, né, gente? É, José Viana, foi um prazer te receber aqui nessa terça-feira, dia 31, e todos os dias desse ano, tá bom, amiga? É verdade, minha lindona, um cheiro pra você, olha, mais outra participação, mandar um abraço aqui, olha, Rejane diretamente, olha, ela fala assim, boa tarde, João e Priscila, aqui é Rejane diretamente do Rio de Janeiro, e estamos curtindo a programação da Triunfo FM, e gostaria de ouvir Gabriel Guedes, Santo para Sempre, oferecer para minha família em Verdejante, para tia Chica, tia Jó, em Serra Talhada e especialmente para vocês dois, que tive o prazer de conhecer o João e você em um culto ao ar livre em Santa Cruz da Baixa Verde. Desejo um feliz ano novo para vocês. Um abraço, minha querida Rejane, abraço para você, a todos aí do Rio de Janeiro, né, João? É verdade, Rejane, Mário e Malu, que família legal. Tudo de bom para vocês, pessoal. Então a gente curte Padre Marcelo Rossi, sonda-me, Senhor. sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Sei também que me conheces. Se me assento, me levanto. Se me assento, me levanto. Conheces meus pensamentos. Conhece meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando? Quer deitado ou quer andando? Sabes todos os meus passos. Sabe todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras. E antes que haja em mim palavras. Sei que em tudo me conheces. Sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Acesso livre na Triunfo FM. Mais interatividade. Participe e ouça o seu som. Boa tarde, Priscila Vi. Boa tarde, João Edmilson. Gostaria de pedir a música de Amado Batista. A saudade está doendo, para me oferecer para meus filhos, Daiane e Daniel, e para você, Priscila Vi, e para Alex, e para Joane de Mills. Tchau, boa tarde. E feliz ano novo para vocês, viu, gente? Pra te falar, sozinho sei que não dá. Eu estou enlouquecendo. O telefone não deu pra explicar. Olhando em meu olhar, vai ver que estou sofrendo. Eu sei quanto tempo eu esperei. Preso sem poder sair, cansei, não aguentei, e por isso estou aqui. Fala pra mim o que está acontecendo. Não faz assim, a saudade tá doendo. Quero você nos meus braços outra vez, todo dia me querendo. Fala pra mim onde foi que eu errei, e o meu amor pra você nunca neguei. Te amo assim, você pode acreditar, minha vida é só te amar. Cantando Gabriel Guedes, Santo para sempre, como fala em Jeremias capítulo 10, versículo 6. Senhor, não há ninguém semelhante a ti. Tu és grande, o teu nome é poderoso. Então saiba disso, meu amigo e minha amiga. Não sei qual é o cenário que você vive hoje, mas saiba que maior do que ele é o Deus que habita em você. É o Deus que te ama, o Deus que cuida de você. Um amor tão grande que às vezes ele fecha algumas portas na sua vida que é livramento para outras serem abertas. Então saiba disso, que não sei qual é a situação que você vive hoje, mas saiba que maior do que ela é o Deus que está contigo. Esse é o Minuto Deus Falou, seu coração do Acesso Livre, último do ano. Queremos ainda dedicar, olha, esse programa, mandar um abraço pra nossa querida Natália. Gostaria de oferecer música pra Dom Pedreiro, Tico, Deval aqui no Mercado São Francisco. Abraço pra você, viu, Natália? A Edvângela também na sintonia, abraço pra ela. Maria Lourdes, nossa querida Lourdes do São Cristóvão, mandamos aqui pra ela, a saudade tá doendo, né, João? É verdade, ô Lourdes, não deu tempo de tocar sua música, a saudade tá doendo para Maria de Lourdes e para Lourdes do São Cristóvão. Natália, muito obrigado por tudo. Rejane, muito obrigado por tudo. Um alô para Ailton Barbosa nos ouvindo nesse momento aqui no nosso pátio. Priscila, foi muito bom trabalhar com você durante todo esse ano, desde o dia 15 de janeiro, amiga. Igualmente, João, até ano que vem, então. Se Deus quiser, até quinta-feira, pessoal. Até quinta, Priscila. Até quinta, feliz ano novo, João. Valeu, Priscila, pra você também. A sua rádio acabou de apresentar mais um programa. Agradecemos o carinho da sua audiência e te convidamos a continuar na nossa sintonia. Triunfo FM 87,9. Feliz 2025, é tempo de brilhar. Na Triunfo FM, só alegria no ar. Sintonize a felicidade, vem celebrar. 87,9, sempre a te abraçar. Faz um ano que começa cheio de emoção. Triunfo FM é música do seu coração. Novas metas, sonhos pra alcançar. Vem com a gente, você vai se encantar. Feliz 2025, tempo de na Triunfo FM. Vem se divertir com a 87,9. Você vai sentir que o melhor tá por vir. É só sintonizar e sorrir. Baixa Verde deseja que o seu Natal seja repleto de paz, amor e felicidade. E que o ano novo traga prosperidade e realizações. Agradecemos aos associados da ADSUL, às crianças, adolescentes, jovens e famílias pela parceria em 2024. E esperamos continuar juntos em 2025. Boas festas e um ano novo incrível. Acreditamos que consciência ambiental promove a sustentabilidade. São os desejos de todos que fazem a ADSUL Baixa Verde. A Associação Comercial de Triunfo deseja a todos um Natal repleto de paz e alegria. Agradecemos aos comerciantes pela dedicação e parceria que movimentam nossa cidade. E aos clientes, nosso muito obrigado pela confiança no comércio local, que faz Triunfo crescer e prosperar. Em 2025, seguimos juntos com novos sonhos e oportunidades. Boas festas e um ano novo de muitas realizações. MT Associação Comercial do Município de Triunfo. Pelo muito que você tem representado para nós e pela sua preferência, o Edivaldo Lucas Supermercado deseja os melhores votos de um Natal e Ano Novo repleto de saúde, realizações, amor, paz e muito carinho. Que Cristo esteja presente sempre em sua vida. Feliz Natal, feliz 2025. São os votos aos amigos, clientes e parceiros de todos do Edivaldo Lucas Supermercado, o ponto da economia. Uma nova história. É ano novo. É ano novo. Triunfo 87,9. Vamos festejar com a sua rádio. A Triunfo Construções encerra mais um ano agradecendo a todos que nos deram a sua preferência. Que a estrela principal do Natal, Jesus Cristo, seja uma luz a brilhar sempre na vida daqueles que o buscam. E que em 2025 você consiga tudo o que almeja. Boas festas são os votos de todos da Triunfo Construções em Triunfo, Santa Cruz e Serra Talhada. Aos amigos e clientes. Filhos conheçam a abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor. 87,9. Por favor, coloque a mão na testa. Obrigado, Senhor. Porque tudo é possível aquele que crê. Na verdade, não é misericórdia. Na verdade, o nome de Jesus vai, o mar vai se abrir. O mar vai se abrir. Igreja atravessar pelo nome, de pés enxutos vão estar pelo nome, pelo nome de Jesus. Essa parte é que eu mais amo, as moradas.